Era da Rio e Samia Torre na noite 95. Tio 98 no zero, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no 1, continue a aproximação, aguarde a pista livre, certo? No solo zona 9, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. Próxima à direita, 219, é o seu 4298, boa noite. Boa noite. Passaredo 2224, vento 080 graus, 129, ajuste no 01, autorizado a decolar pista 02224. Senda 10 agora, 2224, passaredo. Gate 03. Alfa Juliette, gate 03, azul 4298. Copelo 98110 ATR da Passaredo agora, iniciando a rolagem pista no zero, aguarde a autorização de pouso 9810. Aguarde, 98110, pouso autorizado na pista no zero, vento 080 graus com 129. Passaredo 2224, decolado os 21, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 208, obrigado, bom fim de semana, 2224. Igualmente, senhor. Mais uma vez, muito boa noite, passaredo 2224, decola, Momo, na sua escuta. Passaredo 2224, boa noite, contato radar, submantenha o nível 990, na saída Momo tem restrições. 90, sem restrições do perfil da Momo, 2224, passaredo. Está 3305, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 1, está livre LS, reporta estabilizado. Desce para 2000 com 1011, reportará estabilizado. Informação do controle, desde a primeira transmissão emitida pela senhorita, recebendo clareza 5%. Ciente, graças. Ponha. Autorizado, gol 9287, chame táxi. Autorizado, reporte a taxa de 9287. Ok, Papatango, Whisky e Yankee Uniforme. Boa noite, aguarde um minutinho para cópia. O senhor tá no pátio 5? Copiado, só um instantinho. 2-6, Centro Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 1-2-6-5-2-5-4-5, boa noite. Boa. A posição é a 08 do pátio 3. Whisky Yankee Uniforme, cópia. Autorizado Juazeiro do Norte, o nível é o 410, via Upper Zulu 19 até Fronte. E após Fronte, direto Juazeiro do Norte. A decolagem da pista 17, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Momo, com transição Fronte. O controle 120.8 e o transponder 5022. Correto, Whisky Yankee Uniforme. Para o acionamento, chame a torre em 1895. O senhor já tem o POB? Ok, passe o POB à torre quando já dispor e tenha uma boa viagem. Whisky Yankee Uniforme. É o 555-5 a senhora identificação. Contato radar, 67 milhas nordeste do VR de Salvador. Mantenha o nível no 40, chame quando pronto para descida. O altímetro no 091. Voe para a posição Bonf, para a chegada Bonf. Voando para o Bonf, o que você está achando? Tá 3305, dando a completa aproximação, chame a torre 98, decimal 95. Salvador, muito boa noite, o PAN 3305 estabilizado, ILS. 3305, tráfego avistado, ajuste no 09, cheque trem. Passado, checado, 3305. PAN 3305, tem pouso autorizado na pista no 0, vento 080 graus, 139. Livre pouso, ano 0, PAN 3305. Autonomia de 3 horas e 50, alternativa Galeão para o táxi 9287. Ok, Gol 9287, está livre o táxi pelo pátio e Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. Pátio Índia, no ponto de espera 1895, 9287. Tráfego Salvador, muito boa noite, é o Chanel 63, Luna 3, no portão 4, com informação uniforme, para cópia Guarulhos. Boa noite, é o Chanel 63, Luna 3, sim, a gente está autorizado, Guarulhos, nível 360, via Upezulu 16, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas, a decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda e após Leda Bridge. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5424. O Ocean é 6313. 9287, estamos com a espera, pistão 0. Belo Horizonte, após 3 e posse. Decola pistão 0 com curva direita, saída da El, posse Leda e Bridge. Controle de saída 120, décima 8, e transponder 5424 para o Oceaner 6313. O 6313 da Oceaner, apenas modifique o transponder para 5024 agora. Ok, 5024, Oceaner 6313. Está correto o contejamento, chame para o puxa-acionamento 6313. Vai chamar, essa para puxa-acionar 6313. Obrigado, senhor. Cinco, nós somos 3-0. Libera a pista próxima direita, chame solo em 121, decimal 9. 309. Voo 9287, autorizado a decolar da pista no zero, vento 090 graus com uma dúzia de nós. Autorizado a decolar de pistão no zero, iniciando voo 9287. Gate, meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, só 3305. O 9287, decolado aos 32, chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, tem um bom voo, senhor. 1208, ou 9287. ...076, autorizado chegada mar e desça para o nível 050, altímetro no 0 no 1. Passada do 2224, confirme subida para o 190. Senar, por gentileza, 170 para o 2224. Sente subir, mantenha o nível 170. 0, obrigado, 2224, para frente. Controle gol 9287, perfil da saída da Euleda. Gol 9287, boa noite, contador radar, subir, mantenha o nível 360. Vou Leda após Leda Bridge. Autorizado Leda direta para Leda Bridge, igual 9287. Cinco, cinco, nove, cinco, da descida. 5595, desça para 4000 pés, QNH 10011. 4011, 5515, da trip. Passarela 2224, da presente voo Juazeiro. 2224, Centro Recife no 2085, alterno no 2545. Simples agora, 2085, 2545, obrigado, nosso comandante, 224, passarei. Igualmente. Controle 3 abride pro gol 9287. Mantenha Leda ainda 9287 aguardando o bridge. Guarda, obrigado. Centro Recife no 25 correção. Foi bridge da presente, gol 9287. Muito obrigado. A 3398, boa noite, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060, QNH 1091. 060, a senhora autoriza o 5 da trem, tem que cortar, a dúvida? Trip 5595 pode voar pelo da presente. Maravilha, obrigado. Após a posição ITAP, está. Se considera o gol na 076. Considera, é. 5595, voo e Duna da presente, desça para 2000, QNH 1091. Se possível, manter a velocidade para sequenciamento. Pois não, senhora, voando Duna, mantendo a velocidade. A 09, 5595. No 076, desce para 3000 pés, QNH 1091. 3011, 076, autorizado, tem informação próxima a Mari. Informação, ele faz a autorização para a Fortaleza. Boa noite, Duna 604. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Upezulu 19 até Bangu e após conforme o plano. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Momo, a transição frote, controle 120.8 e o transponder 5010. Correto, gol número 04. Chame para o puxa acionamento. Salvador, acionamento 6313. Se tiver cancelamento, tudo 04. Autorizado, acionamento 6313, chame para o táxi. Reportará. TAM 3398 autorizado, descida até 4 mil pés, desconsidere as restrições na posição em TAM. 4 mil, TAM 3398. O senhor já autorizou o trip interceptar o curso? Afirmativo, e aliás, é que se é autorizado, reporte estabilizado. Obrigado, reporta ali. Triple 5, 5, 5, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Qual é a condição de voo agora? Visual, senhor. Pode girar à esquerda para o final. Obrigado. Construir Salvador, boa noite. Média 224, informação de informação. 224 é o controle, desça para 5.000 com 1.011. 5.011, com 224. Triple 5, 5, final, visual, cabeceira 1-0, cheque trem, chame a torre. 1-1-8-95. 1-2-95, boa noite. Gol 076, desça para 2000 com 1011, livre LS. 2011, livre LS, é um 076. 5515, tráfego avistado, ajuste no 01 no check-train. Ainda não, Renato. Gente, chame com o trem checado para a transição de pouso 5515. Sim, baixar travado 5555. 5555 tem pouso autorizado na pista 10, o vento de 080 graus com 14 nós. 10 com 14, obrigado. Afirmo direto Duna para o ILS. Duna 3, Oceano 224, desça para 2000, direto Duna para o ILS. Oceano 224, esse é o controle Salvador. Tá 3398. 3398, chega. Tem uma aeronave da Oceanair, o voo 6224, que perdeu o contato rádio com esse controle. O senhor podia fazer uma ponte? A 224 tá na escuta, tá bom, Matheus? Ah, ok. 224 agora na escuta. Eu fiz duas chamadas sem resposta. Desça para 2000 pés direto do ano. Afirmativo, 2000 pés direto do ano, 6224, obrigado. Ingresso Whisky Yankee Uniforme, chama em área e pronto para decolagem. Whisky Yankee Uniforme. Contato 6313168. 5 horas alternando galeão. Direita Índia, 1895, antes para a torre, 1011, vovô. Demora aí. 4, assim que o Airbus da retaguarda livrar, tá livre, chama o táxi. O 4235 é o controle, autorizado via Bonf, ajuste 1011. Tango Whisky aqui de forma na escuta. Ok, foi pago uma restrição pelo controle Salvador após a decolagem da 17, vai manter a proa até 2 mil pés e aí inicia a curva à esquerda na subida Momo. Galera, vocês corrigindo, boa noite. Oxenem 3113, boa noite, decola 5 autorizado, confirme. Confirmo. Agiliza manobras da linha e mantém na 1-0. Trip 5515 no solo aos 47, direita 121, decimal 9 ao solo. Direita 219 com o solo 5515, boa noite. Mantenha a posição na cabeceira devido à decolagem com curva esquerda, o esquema que uniforme, só um minuto. Apache 3. Bem-vindo, Sempre Somos. Muito obrigado, Apache 3, Alfa Julia. 7:30, boa noite, continua a aproximação, já avistado, aguarda informação de pista livre. Aguardando, 7:30. Na 6313, tem livre decolagem da 1-0, vento 090 graus, 1-4 nós. Decolagem da 1-063, Salvador, é o Azul 4298, centro da Unis, para a solicitação Petrolina. 280 aprovado, você cópia? 298, pronto, cópia, 280 aprovado. Firma-se, pronto, cópia. Autorizado Petrolino, 280, rota via Pisolu 20, decola no 0, primeira curva à esquerda, perfil da subida Momo, subida Momo, ROC 5030 transpontes, controle 120.8. O Azul 4298, autorizado Petrolina, nível 280, via Pisolu 20, decola da 10, curva à esquerda, Momo, ROC 5030, transponder, controle 120, decimal 8. 4298-03, chamando pronto para funcionar. Chamará. 1076, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 1-2 nós. Livre pouso, 1076. Xenem 6313, decola aos 49, controle agora em 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, boa noite. Salvador, uma boa noite, é o Oxenem 6313. Xenem 313, controle, contato radar. Na presente, autoriza Leda? Após 2000, autorizado. 2000, Leda. Só copi 158 a bordo, podia repetir a alternada autonomia? Claro, 20, copiado, táxi aprovado via Índia, direita. Até o ponto de espera lá com a 2595, ajustado em 11, bom voo. É direita no ponto de espera, bom que o Drift perdeu condição, perdeu contato com o Certo. É, da presente está na proa de Alagoinha, tem condições de atuar bom da presente, fazer? Positivo, está autorizado o BOMF, porém o senhor vai ter que iniciar a descida agora. Bem, BOMF iniciando agora 3590 para altitude. Para 2000 pés. 2000, 3398, na aproximação para pouso, checa o trem, chame a torre 11895. 3395, instalador, boa noite, Gol 604, ponte perto da 10, pronto, 3395, está qualificado. Gente, Gol 604, mantenha o ponto de espera da 10. Seu 6224, livre aproximação aí, aliás. Autorizado para espaço aliás, 6224. Dan 3398, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Quais são, 3398, Dan? Foram 076. Bem-vindos a 076, nessa noite de sexta-feira, Salvador, Alfa Juliette, portão 02. Obrigado, Alfa Juliette, 02, 076. Controle o Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, Salvador, transponda 5573, prossiga. Ok, 5573. O Whisky Yankee Uniforme acionado. Trem, livre pouso, pista 10, o vento 080 graus, 10 nós. Baixei, travou, livre pouso, 0, tá 33987. E o pé voa na esquerda, o Whisky Yankee Uniforme, ok? Certo, prossiga como autorizado. Ok. Whisky Yankee Uniforme, não recebo o código 5573. Agora 5573, confirmando. Afirmativo, código 5573. A cópia foi dada 5022, agora está com 5573, o Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, contato radar, no acionamento do código correto, suba sem restrições. Ok. Sem restrições ao 410, o Whisky Yankee Uniforme. Constante 3178, formação de uniforme, descendo ao nível 150. 3178, via chegada a Mari, autorizado, ajuste 1011. Rio Yonge, via chegada a Mari, instante 3178. Poderia voar em TAP? Compra chegada devido ao trânsito. Via chegada 3178. Boa noite, Rio 5972, cruza nível 270, autorizado até o nível 220, informação e animado. Rio 5972, autorizado via chegada bom, reajuste 01. Autorizado via chegada bom, com ajuste confirmado 1011. Positivo. 6224, boa noite, continua a aproximação, Boeing da Gol alinhando e prestes a iniciar a rolagem na 10, aguarda informação de pista livre, a Chané 6224. Guardando pista livre, 6224. Chan 3398 no solo ao 55, libera a próxima direita e chama ao solo 121 na decimal 9. Check e acionamento no 3, o azul 4298. Boa noite, bem-vindo, táxi via Alfa, Alfa Juliette, esquerda no pátio 3. Atenda sinalizador no pátio 3. Alfa Juliette, esquerda para o pátio 3. 3 na linha. 604, livre a decolagem da 10, o vento 080 graus com 14 nós. Vou levar isso a 10, agora 604. Luciano 6313, chame Recife, frequência 1251. 1251, obrigado, boa noite aí, bom trabalho. Azul 4235, está autorizada a aproximação em ali. Fazer a aproximação LS 423. Abatão Guisque, aqui uniforme, chame Recife, frequência 2685, boa viagem. 2685, obrigado. 224, passei a tela. Ciente, livre pouso na pista 1-0, vento 080 graus, 1-3 nós, Oxané 6224. Livre pouso, Oxané 6224. 104, decola o 57, controle agora em 120, decimal 8, tenha um bom voo. Voo no 604, 57, controle em 1208. Go 1604, get in as personal 2000 by level 370. Go 1604, control, radio contact, proceed to clear. Clear by level 370, go 1604. Possible because we have three traffickers on the north sector of the airport. Okay, we will maintain the department. Yes, sir. Tanem 6224, solo 59, direita 121, decimal 9. 219-6224. Salve Salvador, boa noite, Oxané 6224, livrou na foto. 6224, bem-vindo, táxi Alfa, reporte no GDF. Alfa, reportará GDF 6224. Rio 5972, informe velocidade. Com 280, reduzindo para 2409. Ciente. Azul 4235, interceptando. Ciente, aproximação, cheque trem em torre 1-1895. A 224 vai ingressar a Juliette, assim que o azul inicia o táxi, e o seu prossegue até o portão 01, até a pole position. 6224, 6224, então ingresso após o azul na Juliette para o 01 no 6224. Azul 4298, pronto para o táxi, autonomia 3 horas 20 minutos. Alterna Salvador COB 77. COB? 77. 77, sim, copiado. Direita Índia 18.95, ponte espera para a torre, 1011, a gente volta. Direita Índia, chama a torre 18, Salvador 5, ajuste 10 no ano. O POB é 77. Ah, ok, 77. 35592, passou ponto. É, confirme, mantém a restrição em pelo de 200 nós ou está liberado? Só vou reduzir agora para 210, continue descendo sem restrições para 2000 pés. Teste reduzindo para 210, para 2000, 35591. 0, volta via Peru, 58. Decola a pista 1-0, primeira curva esquerda, no perfil da subida Pouca, Jamo, transição Caju. 5-0-3-5, código transponder, controle 120.8. 3-5, baixou e travou. Do 4-2-3-5, livre pouso na 10, o vento 080 graus, 1-2 nós. Já de livre pouso. 7-3-5, confirmando o nosso transponder, 1208. Isso, é o 503-55035. Chame no 612 quando for posicionado. Chama aí, tá, 3-3-0-5. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4298, ponto, espera 1-0, pronto. Azul 4298, boa noite, visual com a Embraer da companhia final do 1-0. Afirma aqui. Após a passagem do Embraer, alinha e mantém cabeceira 1-0, o azul 4298. Após o Embraer, o azul 4298, alinha e mantém 1-0. Miro. Instrução para sequenciamento, número 3 para pouso, direita 235, desça para 2000, tem como limite localizador. Direita 235 para 2000, limitado LOC 35591. E o 5972 será vetorado, reduza para 2109 mais. Afirmativo, já está batendo 210 mais. Center 126.85, over. Center 126.85. Thank you. Go 1604. Have a nice. Thank you. Autorizado. Guarulhos 360. Roda conforme Sunbridge, Atlântico Luno 6, Brava Tazulu. Decola 1-0, curva pela direita, no perfil da Dael, lei da Ponte Leida, Robridge. 5034, transponde controle 20.8. Guarulhos 360, via alta do plano, bridge pelo ano 6, Belo Horizonte, direto Tribe, Dial Leda, bridge a saída, 5034, ação 208, com controle, 1074. Ó, portão 2, chame quando pronto para o final. Câmara Edo, obrigado. Então 121, no decimal 9. 1219, graças. Azul 4235, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 08. Portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Azul 080 graus, 10 nós. Recolgado de 4, pista 10, azul 4298. Estabilizado, localizador, zona 0, 1378. Zona 78 em aproximação, cheque 3, chame a torre, 1895. 1895, chame a torre, 3178. IP5591 estabilizou no localizador, já tem a polícia no visual. Sente, reduza para aproximação e efetue cheque pré-pol. Sente, reduzindo o 3591. 5972, velocidade agora 170 nós. Reduzindo para 1790-5973. Controle de Salvador, Azul 4298, perfil Momo. Azul 4298, controle, contato radar. Sente. TAM 3178, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 14 nós. Livre pouso, pistão no zero, TAM 3178. Zero para o localizador, cruzar estabilizado, Rio 5972. Pushback, acionamento, tá 305 no minha dúvida. Azul, irá passar a retaguarda. Após o tráfego, está livre, chame táxi. 3305. Faz Azul, passar a retaguarda, livre o pushback e passar para o táxi. 3305. IP5, 591, 4 milhas para o externo, chame a torre 1895. 2295-3591. 2 Salvador, boa noite, é o 3591. 3591, boa noite, número 2 para pouso, continua aproximação, aguardando informação de pista livre. Sente, número 2, aguardando o 3591. A posição pro azul 4. A 235, sim, entre portão 9. Portão 9. Sua externa baixada travada é o trip 5591. Sente o trip 5591. Confirme. Ciente que passou o externo, continue e aguarda a pista livre. Ciente, não aguarda. 3178, solo aos 11, libera a direita e chama o solo 121, decimal 9. Direita 1219, TAM 3178. Boa noite, Rio 5972, 3 milhas para o externo, aguardando o Black. Rio 5972, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. com 972. Salvador, boa noite, o Zan 3178. 3178, bem-vindo, táxi de Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, Zan 3178. Livre pouso 910, é o 355 na viola. Taxo TAM 3305 com 94 a bordo, 3 horas e 45, altera Natal. 5, táxi via Pátio Índia até Ponte Espera da 10, lá 18954, 1011 ajuste, bom voo. Pátio Índia, Ponte Espera 1895, 1011 ajuste, 3305. Só podia repetir o POB, o 3305? Afirmativo, 94. Piado. No 78, será que está a companhia taxiando? Após o mesmo liberar o pátio principal, você ingressa Juliette, esquerda, pátio 3, atenta sinalizador em pátio 3. Juliette, pátio 03, são 3178. Isso, é Juliette, esquerda, pátio 3. E a posição no pátio 3 deve ser a 03. Pelo menos tem aqui no meu sistema, 03. Positivo, então Juliette, pátio 3, posição 03, são 3178. Salvador Rio, 5972, passou externo, baixar e travado. Ciente, Rio 5972, tráfego avistado, aguarda informação de pista livre. Guardado, Rio 5972. Trip 5591, no solo aos 14, libera a direita e chama ao solo 121, décimo 9. 121, décimo 9, uma boa noite, Trip 5591. Boa noite. Alô, Salvador, o Trip 5595. O 591, bem-vindo, Alfa Juliette, Pátio 3. Alfa Juliette, Pátio 3, 3595. A nossa posição 3178 é próximo ao Rio aqui, não é? É a 03 é mais perto do trecho da companhia ali. Eu acho que, se não me engano, o trecho da companhia está no 04, é por ali. O 3898. Ah, maravilha, obrigado. espera pronto, são 3305. Estão 3305, autorizado a alinhar e manter. Cabeceiro 10. Ali mantém, está 3305. Rio 5972, no solo azul 7, direita 121, decimal 9. Ele vai direita 129, é pra as balas. CIP 5591. Juliette 43, valeu. Solo Salvador, boa noite, Rio 5972, pouso na sua escuta. Rio 5972, bem-vindo, táxi Alfa, Juliette, Pátio 3. Alfa, Juliette, para o Pátio 3, Rio 5973. Juliette, vem que colar, Rio Contato 3305. Time? Tem a remota para o 5591. Eu tenho no meu sistema aqui aparecer a posição 612, mas fica atento aos sinalizadores, Felipe. Obrigado. Beleza.